desta mesma linha, ou seja, atuando em cima do chamado rio a pé, dando continuidade a esta tarefa, mostrando os principais atrativos turísticos do centro da nossa cidade, e iremos abordar neste texto várias áreas de grande importância. Vamos sair da Praça 15 e seguir para uma área de grande importância, como a chamada área do calabouço. No século XVII, portanto em 1603, princípio do século XVII, existia aí uma ponta do calabouço, uma ponta que adentrava a Baía de Guanabara, que ficava, que separava a praia da Piaçaba e a praia de Santa Luzia. Hoje inexistem estas áreas. E aí foi, então, organizado um importante forte, de um forte estratégico para dar segurança à nossa cidade, que se chamou Santiago da Misericórdia. Feito então este forte, logo em seguida há um aumento dentro na área da parte, a parte ao lado desse forte, foi feito uma prisão de calabouço. Prisão esta que eles faziam, levavam para ela os negros que, por algum problema, criavam alguma rebeldia. Era a época da escravidão, infelizmente. Então, depois de 1700, portanto, no século XVIII, cria-se a chamada Casa do Trem. E a Casa do Trem teve como finalidade de montar, então, uma, através de fatos interessantes sobre ligado a uma situação militar, e se fundou aí, se preparou aí além de um quartel, funcionou também aí o arsenal de guerra dentro desta região, dentro desta área. E dentro desta Casa do Trem, no século XVIII, portanto, 1792, ela foi palco de algo que expressivo, ou melhor, que hoje a nossa história conta, que foi o esquartejamento deste grande e bravo brasileiro, Joaquim José da Silva Xavier, que sendo no Largo da Lampadosa, sendo ali enforcado, o seu corpo é trazido para a Casa do Trem, nesta área, e aí então ele é esquartejado, e as partes do seu corpo foram então jogadas em várias áreas dentro desta área até Minas Gerais. Um fato que nos trouxe assim um grande repúdio, porque poucos anos depois vai ser realizado a separação entre Portugal e Brasil. Então, valeu a coragem deste grande brasileiro, este grande herói, este grande mártir, que é o Tiradentes. Este arsenal de guerra continua e vai, então, na sua vida, dentro de um setor estratégico para a nossa defesa, e chegamos então ao século XX, portanto, 1900, no princípio do século XX, este arsenal vai ser transferido para o Caju. E o que vai acontecer com esta área? No século XX, inclusive em 1920, primeiro vai acontecer aí vão fazer um pavilhão, pegando então a esta região, esta área, que começou então a ser aterrada paulatinamente. E aí nós vamos então montar um pavilhão para fazer uma exposição internacional, onde nós então vamos fazer todo um trabalho de comemoração para o centenário da nossa independência em 1922. E vai ser aproveitada então esta área para se organizar aí um museu histórico nacional, que até hoje constitui um dos maiores museus históricos do Brasil e inclusive do mundo, com muitas peças, mais de 200 mil peças de toda a ordem fazem parte deste grande museu. Este museu que você pode visitá-lo, passar aqui um dia visitando, porque ele mostra toda a nossa história do colonial, da nossa história real, imperial, né? A nossa história do século XX. Então, é um museu expressivo, um museu de grande importância que nós temos dentro desta região, dentro desta área. Este museu também vai apresentar a maior coleção de filatelia da América do Sul, a maior também coleção de medalhas, inclusive de Dom Pedro I, Dom Pedro II, né, formando, portanto, um acervo gigantesco e muito importante. Além destes fatos, nós temos uma área externa, onde temos a apresentação de vários canhões, cada um mostrando, inclusive em braille. É o primeiro museu a usar o braille, um fato bastante importante e interessante. E nesta área, canhões que vieram da França, da Holanda, da Inglaterra, de Portugal e do próprio Brasil, estão aí numa área externa, arborizada, muito linda, muito interessante, e que vai então contar uma história do que ocorreu dentro a partir do nosso a nossa descoberta no século XVI de 1500. Há uma outra coleção também muito interessante, de 29 peças, que é do móvel ao automóvel, as cadeirinhas, as carruagens, mostrando então nessas peças como era feito então o transporte dos nobres que existia nessa época aí, tudo feito, claro, pelos negros, os escravos dos senhores de engenho, dos senhores da cafeicultura. Então, esses são fatos. Além de nessa mostra muito interessante dessas peças, um automóvel que pertenceu ao grande José Maria da Silva Paranhos, o grande barão do Rio Branco. Ele está fazendo agora 100 anos da sua morte. Ele teve uma atuação muito importante no norte do país, quando, através de um Petrópolis, no Tratado de Petrópolis, 1903, ele vai anexar ao Brasil o território do Acre, que é hoje o estado do Acre. Então, e este homem vai receber, daqui a pouco nós falaremos, o nome de uma das avenidas, de uma das artérias mais importantes do Rio de Janeiro, que é a Avenida Rio Branco. Então, este é o nosso museu, um museu que pode ser visitado por você, um museu onde você vai encontrar uma gama da nossa, importante da nossa história. Seguindo no sentido oeste, você vai encontrar-se com a área da Esplanada do Castelo, onde aí nós existia o grande morro do castelo, e que, devido a um tipo de rocha facilitando então o seu desmonte total, então, na época houve até um jornal que anunciou que foi arrancado o coração da nossa cidade, do Rio de Janeiro, porque aí foi implantado, em 1567, à cidade do Rio de Janeiro. Então, a facilidade que eles tiveram para arrasar com este morro, hoje você tem então aí o chamado, a chamada Esplanada do Castelo, onde dezenas e dezenas de ruas se comunicam com uma quantidade muito grande de veículos que contornam toda esta região. E seguindo então mais um pouco à frente, nós vamos encontrar hoje a grande artéria da nossa Avenida Rio Branco. Chamou-se inicialmente Avenida Central. E esta Avenida Central surgiu para se for fazer então o embelezamento da cidade do Rio de Janeiro, para tentar acabar com a febre amarela, com a febre, a peste bubônica, que estava grassando em toda essa região da nossa cidade. E aí vai sobressair o grande cientista Oswaldo Cruz, que em 1904, né, vai então fazer a chamada campanha da vacinação. Foi até uma guerra da vacinação, porque muitos foram contra a vacinação implantada por este grande cientista. Hoje nós vamos ter na área que é feita então as vacinas, ali na região de Manguinho, desta Avenida do Brasil, você vai ter ali então a presença do, você recebe até o nome dele hoje, que é a Fundação Oswaldo Cruz, que é a Fiocruz, onde então se realizam as nossas vacinas, que são usadas então para o cidadão do Brasil, do Rio de Janeiro, etc. E que pode ser também visitado, porque é uma área gigantesca, uma área muito linda, com uma arquitetura espetacular. E a Avenida então Central vai através do nosso grande Pereira Paz, vai urbanizar esta área. Mas à custa do sacrifício das pessoas que moravam aí dentro dessa região. Existia aí um número de pessoas muito pobres que viviam, inclusive a própria prostituição dominava esta área, e vão desaparecer mais de 600 casas e mais de 4 mil pessoas serão deslocadas, inclusive para a área que é hoje chamada de Praça 11. E serão então essas áreas, essas casas aí serão substituídos então por outros prédios novos que vão surgir dentro deste contexto da chamada Avenida Central, que tinha inclusive um canteiro na sua parte mediana, onde se plantou inclusive algumas árvores, inclusive a nossa Cisalpina Equinata, o nosso pau-brasil. E comitantemente foi feito ao lado, próximo à Cinelândia, que é um local de muitos cinemas, daí o nome Cinelândia, foi feito então aí uma praça de grande importância, e temos inclusive no meio a praça, a presença do Floriano Peixoto, então por exemplo, então a praça recebe seu nome, é uma praça muito, muito bonita, palco de muitos eventos políticos, sociais, etc. E em frente a esta praça vai ser então projetado de uma estrutura eclética o Grande Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Este teatro com suas escadarias, imponente, e que você pode aí então visitar, que é um do maior teatro da América do Sul, e foi muito importante para a cultura da nossa cidade no século XX. Então tudo isto se deu a partir de 1904, e esta Avenida Central, já por volta do século XX, 1920 e poucos, vai então se chamar Avenida Rio Branco. Então daí vai surgir este grande homem do Itamaraty, montando então aí, surgindo aí, até hoje, esta artéria, esta via de rolamento que vai fazer a comunicação com o sul, a zona sul da nossa cidade. Então, uma quantidade enorme, muito, muito significativo de veículos, um fluxo altíssimo de veículos passam por esta artéria, né? E vai então para a região sul. Este canteiro da parte mediana depois vai desaparecer porque o fluxo de veículos foi muito grande e não permitia então este canteiro na sua parte mediana. Outros prédios vão ser realizados aí. Em frente, então, vamos ter também a nossa Câmara de Vereadores, que ela é palco de muitos fatos políticos e sociais, né, que o Carioca, então, tem aí como base toda esta região da Cinelândia. Para que vocês tenham uma ideia, esta grande artéria, desde a partir de 1904, ela levou 6 meses para ser realizada. Ela vai desde a da Cinelândia até a região da Praça Mauá. Na parte aí próxima à Carioca, nós vamos encontrar hoje o grande edifício central, que é um edifício onde você pode visitar, fazer compras, né? Tem muitos restaurantes, que é um lugar muito bonito, onde você encontra então o Largo da Carioca. Em frente você vai ter o convento de Santo Antônio, e aí inclusive dito para você que a existência da nossa Lagoa de Santo Antônio, que surgiu dentro dessa área, fazia parte desta área, e que depois então ela foi aterrada. Claro que hoje a gente não temos mais, como outras tantas que faziam parte do centro da nossa cidade e que hoje já não existem mais na parte central, no centro da cidade. Inclusive a Lampadosa, que agora eu falei, que também foi uma das lagoas que existiu na área próxima à região de hoje Praça Tiradentes. Então, gente, estes são os fatos pitorescos do nosso centro. Ao lado ainda podemos mencionar a Grande Biblioteca Nacional, que foi fundada por Dom João VI, né? E trouxe então uma biblioteca real, depois então depois passou a ser a nossa biblioteca, com um acervo gigantesco, com uma área de acervos em torno de mais de 300 mil acervos aí, de toda a ordem, que você pode então pesquisar toda a nossa história, todos os fatos que aconteceram, fotografias que você vai ver dentro desta biblioteca que se faz aí presente, portanto, é muito importante para nós. Então, esses são os fatos dentro deste contexto de maior relevância e que depois nós daremos ainda continuidade a uma terceira parte do Rio a Pé, para nós, então, depois seguirmos com o City Tour, mostrando outros aspectos turísticos, os atrativos turísticos desta bela cidade, que é a cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado por esta oportunidade e nos aguardem, então, para outros contatos que faremos com vocês. Muito obrigado.